Alô, Eli, vai se fuder. Ué, Cleicinho. Eu ouvindo sim, só que tá um pouquinho baixo. Ué, tu tá me ouvindo aí, porra? Tô, caralho. Para que é, viado? Cadê o Damião?